início de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta muito corriqueira. Juliana Cavalim. Um analista pode negar atendimento? Quais seriam os casos? Tem um amigo que foi em 3 analistas e 2 deles negaram seu atendimento. Juliana, para ser direto assim ao ponto, não só pode como deve. Se um analista ele percebe que aquele paciente ele evoca em você reverberações assim, fantasmáticas, mal-estar, indiferença, afetos que para um psicanalista a gente não espera que aconteçam, né? Quer dizer, quando eles se dão, a gente se vê diante de um limite, diante de uma tarefa que seria assim. É claro que isso pode ser contornado, isso pode ser, enfim, revisto, mas será que vale a pena? Né? Será que vale a pena assim, tanto esforço para a gente conseguir aceitar um paciente quando talvez outro analista, outro psicoterapeuta pudesse estar melhor posicionado para receber aquele caso? É por isso que existe uma prática recomendada por Freud, né, estritamente, que se chama Probebehandlung, ou seja, tratamento de ensaio. Freud diz assim: nunca receba um paciente e aceite ele para o tratamento na primeira entrevista, né, na primeira consulta. Porque você precisa tomar uma série de ponderações sobre: vale a pena? Temos as condições assim, materiais necessárias para atendê-lo? Existe assim, uma facilidade prática para que isso aconteça? Aquele paciente é acessível à análise? Ele vai se beneficiar agora, nesse seu momento particular de vida, de uma análise? Sim ou não? Há muitos casos de pessoas que estão sofrendo, mas que não estão na alçada. O sofrimento não está na alçada da psicanálise ou daquele psicanalista. Então, praticar sempre o tratamento de ensaio. No tratamento de ensaio, a gente faz uma hipótese diagnóstica, a gente examina os efeitos, assim, em termos de empatia, de solidariedade, de afinidade, de, assim, um bom contato, um bom encontro entre aquelas duas pessoas. Às vezes, o analista bem formado, tem um bom percurso, mas com aquele paciente não vai. Então é ético, é moral, é pragmaticamente desejável que você decline, que você diga: olha, posso te indicar outro, que você tente não atrapalhar o desejo de se curar daquele paciente. Não tome isso como assim: ah, eu sou um caso muito grave, eu sou um chato, eu sou uma pessoa que não tem cura mesmo. Porque, no fundo, essa decisão é uma decisão clínica e de rigor. Aquela que diz assim: acho que outro vai ser o melhor analista para você, está pensando em você, mais do que nele. Né? Do que aquele que diz: não, eu aceito qualquer um que vier, porque, enfim, vai pagar. Não, esse cara não é o bom, o outro é o bom. O outro que diz: prefiro não agora. Eu não sei se já mencionei aqui o caso de uma paciente que me procura, e que diz: olha, perdi minha família num campo de concentração, e minha vida foi muito difícil por causa disso, tenho um ressentimento muito grave com os alemães, eu sei que é bom, nem todos, e etc., mas para mim isso faz diferença, e eu queria procurar uma análise para tratar isso, e etc., e estou aqui com uma pessoa muito sofrida. E daí ela me pergunta: Christian do quê? Daí eu digo: E daí ela me pergunta: você é descendente de alemães? E eu digo: sim. E ali fica claro que, claro, a gente podia usar isso como assim um pretexto para que os conflitos aparecessem, para que todo o mal-estar se fizesse naquela transferência. Poderia até ser, assim, teoricamente, um bom caminho. Mas ela olha para mim, eu olho para ela, e a gente, assim, concede que Existem terapeutas melhores para essa pessoa. Existem terapeutas que não vão mobilizar uma carga de sofrimento tamanho, né? Que vai precisar, assim, contornar uma série de obstáculos, que vai tornar o tratamento, vamos dizer, pelo menos no seu início, muito mais difícil. Quer dizer, nós estamos aqui para ajudar a vida das pessoas, para fazer com que isso aconteça da melhor maneira e mais rápido possível. Então, quando há uma objeção desse tipo, que bom que você então recebe uma outra indicação, procure outro analista, aquele com quem vai acontecer uma relação de empatia. Porque às vezes essa relação não se dá e ela é uma escolha ética. Uma escolha ética do paciente, que diz, chega e diz, vamos lá, né? Isso pode demorar anos, mas eu estou com você. E é uma escolha ética do analista, dizer, eu vou conseguir levar essa análise até o fim, meu desejo dá conta para isso, vale a pena. Bons clínicos conseguem saber qual é o seu limite, qual é o limite do seu desejo, e portanto, analista não só pode negar, mas deve fazê-lo e deve pôr essa hipótese sempre, toda vez que ele recebe um paciente para análise. E se o paciente for muito chato? Se o paciente for muito chato, sim, existe essa possibilidade. Mas aí a gente teria que fazer assim uma arqueologia dos tipos de chatice. Tem gente que é chato pra um, não é chato pra outro. Tem gente que, assim, é chato porque tem aquela voz. Aquela voz que não é chata, mas ela é chata pra você. Tem gente que é chata porque, assim, pequenos detalhes têm muita importância para aquela pessoa. Atrasou 3 minutos, eu acho isso uma afronta. Eu não quero... Não vale a pena fazer análise comigo, eu atraso, todo mundo sabe que eu atraso. Então pra que você vai inserir e entrar no embate com aquela pessoa que pra ela aquilo é importante? Não vale a pena brigar com por pequenas coisas quando o que está em jogo assim enfim, o destino de alguém. Então há analistas chatos também. É muito chato, mas vários. Então, sempre haverá um pé torto para um sapato velho. Encontre o seu. Não é uma questão de umas duas metades da laranja. É uma questão de assim... aquela que dá no couro é suficiente. Não imagina que seu analista precisa ser Freud para tudo ir bem. A coisa é feita de amor e dedicação, empenho de cada qual. Se os dois estão realmente afim daquilo, a chance de acontecer bem é muito grande, apesar da chatice universal, né? Lembro aqui a LUM, que é a Lei Universal do Mútuo Merecimento dos Casais. Em síntese, os casais se merecem. Você pega aquele chato e ela se casa com aquela chata e elas são felizes para sempre. A mesma coisa, já que a psicanálise é uma questão de amor, acontece no divã. Chatos do mundo, univos, bully, seja o vosso padrinho. E clique no que não tá movendo.